Esse grito acabava com a minha vida. E ela segurava aquele copo. Eu quero ouvir o grito da mulherada solteira aqui em Goiânia. Esse grito acabava com a minha vida. E eu acabei com as brigas da cidadezinha. O sertanejo que o Brasil ama, Guilherme Benuto, sou muito fã. Uhul, é o nome da música. 10:48, Leandro Aguiar. Alô, meu querido. Trabalhando por este Brasilzão do meu Deus. Grande abraço pra você, querido. Minha bom dia. Ai, mandou um vídeo. Obrigada, dona Irene. Um ótimo dia. Lembrar que quintou você. Quintou. Meu melhor TBT. Meu Deus. Um dos melhores TBTs que eu tenho na minha vida. Ai, meu Jesus. Haja coração. Te ouvi. Cheiro, minha rainha. Isso é poesia, tô viu? De volta, tô na ilha. Cheguei. Que bom, graças a Deus. Que bom. Beijo, que bom. Meu amor. Ai, meu Deus. Leandro Aguiar é um amigo, assim, de muitos anos, viu? De muitos anos que a gente se acompanha, que a gente se ama. Obrigada, viu, Leandro? Um grande amigo, um grande parceiro aqui do nosso programa. Parceiro porque tá sempre com a gente, né? Ele viaja e diz assim, ó, tô viajando. Quando ele volta, voltei. Isso é muito bom. Deus te abençoe, viu, Leandro? Saúde, paz, alegria. Janiele Anchieta tá por aqui também, desejando um happy day. Rosberg Cantanhede. E aí, garoto? Pedindo uma música aqui, um sertanejo também, A Maior Saudade de Henrique Juliano, oferecendo pra esposa Netânia Cantanhede. Valeu! E participando das nossas promoções, quem mais? Rosenilde da Aurora. E aí, gata? Volume máximo. Bom dia, tio. Tudo bem com você? Bom dia, lindona. Bom dia. Que bom. Que bom que você veio. Que bom. Uhul. Que tô. A resposta de hoje do que? Do que? Viu? Sei lá. É a Pagão. Pagão? Quero concorrer aos ingressos do Valparaíso. Do Valparaíso, muito bem. Olha a boleta aqui pra Aurora, querida. Grande Rosenilde. Bom dia, Silvana. Bom dia, Domingas, da Chiva. Bom dia pra você. Um alegria, ótimo querido, trabalho. Ter você por aqui. Uma bom ótima dia. Quinta-feira e fique com Deus. Amém. Que Deus lhe abençoe. E a resposta do quiz de hoje é Pagão. Eu gostaria de ganhar os ingressos do Valparaíso para me dar para um aluno da minha filha que ele escuta todo dia aqui no rádio você falando. Merece. E ele tem vontade de ir. Rádio Nova FM, a nossa rádio. Aê, bom Domingas. Dia pra você. Um cheirão, um abração e coloca uma música para mim. Pode ser qualquer uma. Que coisa boa, Domingas da Estiva. Bom dia, princesa. Diz aqui o Idenilson, motorista de aplicativo. Quem mais? Bom dia, Sil. Tô aqui, ó, ligado na programação. Quero uma música de Eduardo Costa. Quem é? Rafinha e Andresa. Muito bem, grande beijo pra vocês. O Elton já falou com a gente. Sil, quero ir pro show de Mara Pavanelli. Celinaldo Neves, da Vila Esperança. A resposta é Pagã. Resposta do quiz de hoje. Muito bem, tá concorrendo. Berg e Isa estão por aqui também. Opa! Oi, bom dia, Silvana. Bom toda dia, bom dia, querido. Berg da Vila Paz. Oi, Berg. E criança que não é batizada. Eu conheço como Pagã. É pagando o catolicismo? Muito bem. Verinha do São Francisco, Sorinete já falou por aqui. O Marquinho, gente. Cadê Marquinhos? Bom dia, galera da Nova FM. Bom dia, Marquinhos. Queria pedir música aí. Qualquer uma aí. E Léo Santana. Léo Santana. Queria também participar aí das promoções. Boa, garoto. Do ingresso aí da Pavanelli. Para Pavanelli. E também responder a enquete aí, a pergunta aí é Pagã a resposta. Pagã. Entendeu? Sabe dia, tudo, Marquinhos. Boa quinta, querido. Coloca qualquer música pra mim de Léo Santana. Boa. Marquinhos do Centro. Marquinhos do Centro. Bom dia, vamos trabalhar Silvana, de ser, né? A resposta aí é Pagã. Pagã? A criança que nunca foi batizada. Segundo a Igreja Católica, é Pagã, não é? Vamos lá, quem mais? Bom dia. Bom Silvana, dia, Lombardo. Lindona. Como é que dia você tá? Dia Nova FM. Sou a Gabi da Vila Oi, Gabi. Palmeira. Tudo bem, Gabi? De hoje, a resposta é Pagã. segundo o catolicismo. Sim. Eu gostaria de ganhar ingresso pro Valparaíso e ouvir Pablo Deixa de Caô, sua nova música. Opa. E uma boa quinta-feira para todos. Pra nós! Gente, traz um xarope e uma água de coco. O bichinho que tá arrochado. Quer arrochar o nariz de novo. Misericórdia. Sai pra lá, gripe. Bom Vamos dia, lá. Bom dia. Lúcia! Lobato, que voz maravilhosa. Beijinhos, Lúcia. Hoje, sim. Pois é pagã. Pagã? Gostaria de participar dos ingressos Valparaíso. Valparaíso, muito bem. Boa sorte, Lúcia. Hoje é pagã. Maria da Vila Palmeira, também ligadinha aqui comigo. Quem mais, gente? Muita gente chegando. 991-92-93-10. Outra Maria aqui do Jardim América. Bom dia, Cira. Bom dia. Cedo na Nova FM. Que bom, bem. Lindona, que Gostaria bom. De participar dos ingressos do Valparaíso. A Pronto. Resposta do quiz de hoje é pagão. Tá bom? Vamos lá, Beijo. Meu amor. Boa sorte pra você. Quem mais? Bom dia, Silvana. Bom Valdemir dia. Aqui ao vivo, ouvindo Valdemir. Você, essa programação maravilhosa da Nova FM. Vozeirão, vozeirão. Parabéns pelo sucesso, querida. Um dia abençoado. Amém. Um alô especial aqui pro meu amigo Jorge Silva, consultor de venda, tá do meu lado. Gosta da programação também, viu? Ai, que bom. Que bom. Pode pedir música, fica à vontade. Participar das nossas promoções. 991-92-9310. Vem pra cá. Áurea Silva do São Francisco, Raquel Silva, do bairro de Fátima, é isso? José Tadeu do Angelim. Fábio Uta, meu querido! Alô, Fábio! Bom dia, minha amiga, minha jovem Silvana Lobato. Happy Bom day, dia! Quintou. Happy Day, quintou, Nossa, querido! Pode desejar aí uma quinta, muita saúde, paz. Amém! E tranquilidade. Aqui vai os votos do seu amigo Fábio. É nosso amigo mesmo. Forte abraço. Grande abraço pra você, querido, também. Oi, Sil, bom dia. Aqui é a Cassiara. Eu estou ouvindo o programa em São João de Cortes Alcântara. Silvana, manda alô pra mim, pra minha mãezinha, Dona Cotinha, pra minha irmã Esmeralda. Esmeralda é uma querida ouvinte, ó, de muitos anos também. Um beijo pra rainha do rádio, Sil Lobato. Obrigada, linda. Esmeralda é minha irmã. Tô sabendo, eu sei disso. Pois é, ela fala sempre contigo, fala, a gente se liga, ela me liga, a gente conversa aos domingos, por exemplo. É uma ouvinte, uma amiga também fiel, maravilha. Marli Balata, da Maiobinha, tá ligada também, 991-92-9310. Happy Day. Essa é a sua Rádio Nova FM. Sei que você não ama mais ninguém, nem quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Sucesso, meu parceiro Jonas Esticado. Essa é pra roer, bebê. Fala comigo, bebê. Tamo junto, meu parceiro Gustavo Lima. Tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim. aposta que você não vai se arrepender, não, bebê. Acredita? Alô? Alô, Abigail? É. Opa, Abigail, é porque eu tô aqui com um rapaz, que ele é meio surdo. Aí ele pediu pra eu ligar pra você, que ele tá com um papel na mão, com seu nome e o telefone. Agora ele é meio surdo, mas ele escuta, não sabe? Aí eu queria que você conversasse com ele, porque ele tá doidinho aqui. Quem é que tá falando? É Paulo. Você é daqui, é Paulo? Não, eu sou carioca, mas é porque eu conheci ele agora, eu tô morando aqui, aí eu vou botar ele no telefone, aí você fala com ele, viu, Abigail? Tá. Eu vou botar ele na linha, que ele tá quase tomando o telefone aqui, que eu acho que é muita urgência, ele quer falar com você. Peraí, fala com ela, Abigail, vá, Abigail. É bem, deu bandeira, deu bandeira. Alô? Deu bandeira. Quem é você? É bandeira, deu. Ele tá dizendo aqui, eu entendi, ele foi um gesto que não vai pra aí não, Abigail, porque da outra vez que foi, você ficou querendo assim amolegar ele pra tirar leite dele, não sabe? Você não tem o que fazer não, meu filho. É mudo de endereço, não liga pra cá não, que é vergonha na cara, pô. Ele é um mudo de palavra, ele não mentiu, ele disse que você quiser até dar de mamar ele. Tá arrombar filho da peste, filho do povo da peste. Eba. Entenda! Olha, tá perguntando o que é que eu faço com ele agora. O dinheiro no seu c... Não cabe não, ele é um adulto. Gostou? Então continue ligado na Nova FM. Daqui a pouco tem mais. Se você busca uma forma de aumentar seus lucros no final do mês e trabalhar com facilidade, nós temos a solução. Seja uma revendedora Mahogany. Aproveite as inúmeras vantagens que só a Mahogany oferece para você. Revendedoras têm até 35% de desconto. Facilidade para compras, entrega para todo o Maranhão. Treinamento sobre os produtos e vendas. Promoções exclusivas, parcelamento facilitado e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe de São Luís e Imperatriz através do número 98-3311-0177. Ligação e WhatsApp. Transforme seu estilo de vida com a Mahogany. Seja uma revendedora. Mahogany, a fórmula da vitalidade. Encare um desafio, prepare o coração, mergulhe na alegria, escale a emoção. É mais que aventura, é mais que diversão, é muita natureza com a cara do Maranhão. É muita adrenalina, você vai sonhar. Vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso, vem pro Valparaíso. Valparaíso Adventure Park, viva essa aventura. 991-92-9310, esse é o WhatsApp da Nova. Super lançamento Canopus, o imóvel que vai mudar a sua vida acaba de ser lançado e pode ser seu com até R$47.500 de desconto. O Village Garden 1 é um condomínio completo com mais de 10 itens de lazer, incluindo campo de futebol, gramado e quadra de beach tênis. Está localizado entre o Turu e o Arasagi e conta com 2 quartos e térreo com jardino. Passou da hora de trocar o aluguel pela prestação do seu AP, né? Fale com a gente. Ligue 992225832. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Siga firme no seu foco. Cuide-se. Corra em busca dos seus objetivos. Lembre-se, saúde é fundamental para ser feliz todos os dias. Movimente-se. Treinar, praticar esportes e ter uma alimentação saudável são essenciais para o seu bem-estar sempre. A loja Fit Vaitati tem tudo do mundo fitness e moda casual para te deixar mais linda, motivada e poderosa. Produtos e acessórios do mundo fitness para turbinar os seus resultados. Fit by Tati, no Monumental Shopping, próximo à agência da Caixa Econômica. Som Brasil, todo domingo, de 8 ao meio-dia, com Jota. Conheça uma nova forma de investir no seu futuro e garantir uma renda extra com a PagBet. Aqui você tem as melhores cotações, jogos ao vivo, e-sports e Aviator. E sabe o que é melhor? Se o seu palpite for certeiro, o Pix cai na hora. Vem mudar de vida com a PagBet. Acertou? tá pago. 11:02, Happy Day, tudo bem? Tudo certinho? Olha, quando falamos em show de economia, qualidade em produtos, atendimento, novidades, loja ampla, climatizada, estamos falando de show de bebê Coab. Lá você encontra tudo o que a mamãe e o seu bebê precisam. Enxoval completo, da chupeta ao quarto, todo montado e decorado, e tudo isso pelo menor preço, melhor atendimento, melhor forma de pagamento, parcelamento no cartão em até 6 vezes, a entrega e montagem dos móveis grátis. A Show de Bebê fica na Avenida Jerônimo de Albuquerque, próximo ao mercado da Coab. Segue a gente nas redes sociais, @showdebebecoab, @showdebebecoab, 996213720, 996213720. Show de Bebê Coab, tudo para o conforto do seu bebê. Show de Bebê Coab. Pode dar play, amor. Tá bom, amor. Presta atenção. Assim fica difícil. Tá bom, você tá certo. Já tô aqui no celular comprando ingresso pro Kinoplex, tá? Aí sim, a experiência é outra. Só no Kinoplex você vive a magia do cinema ao máximo. Tela gigante, imagem e som de última geração e uma seleção de filmes para a família toda se divertir. Tudo isso acompanhado de pipoca bem quentinha. Kinoplex, o cinema ao máximo. O mundo mais perto de você. 93.1. Chama no sucesso, meu bem. Zac, Anitta, DJ Yuri Martins, Zain. Oi. Mais uma. Me excita, não comparei. Olha, olha de felina, selvagem, pique safari. É lindo como ela joga de costas. Toma na minha cama, sei que cê gama quando o pai bota. Toma que essa rodada na sua danada fica gostosa. Toma na minha cama, sei que cê gama quando a mãe bota. Vem. Toma que essa botada na sua danada vem cá gostosa. Vou tirar teu ar, vou te dar pressão. Tá gamado na malandrona com essa postura de malvadão. Se dá play, não pode parar. Macetada, tu vai gostar. Só cuidado que eu sou um perigo. Mexer comigo, vai viciar. Toma na minha cama, sei que cê gama quando o pai bota. Toma que essa botada na sua danada fica gostosa. Toma na minha cama, sei que cê gama quando a mãe bota. Vem. Toma que essa botada na sua danada vem cá gostosa. Dia do bem pra você. Happy Day. Tô mais paciente, bem mais carinhoso. Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro. Tô ouvindo mais, tô falando menos. Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo. Aprendi com a saudade da gente tudo que cê tentou me ensinar. Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar. Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho, tentando virar a página de um amor que já trocou de livro. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era. Tudo que eu tentei te ensinar, pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar. Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho, tentando virar a página desse amor que já trocou de livro. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já é. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha arrasada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha arrasada, e mulher quando diz que já era. O bonitão Murilo Ruf e Maiara e Maraísa, perfeito pra ficar sozinho. 11:08, 11:08, 9 minutos agora. Happy Day! Boa quinta, gente! E agora, na Nova FM, Momento Pet. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. Vai começar o Momento Pet, latindo, miando. E voltamos no Momento Pet para conhecermos juntos fatores prejudiciais para os peixes de aquário. Olha, para o peixe estar dentro de um aquário sujo é viver no risco iminente de morte. Mas existem outros fatores também que podem ameaçar a saúde do seu animalzinho, viu? Vamos lá, pare para pensar. Você costuma dar muita comida para o seu peixe? Bom, se a resposta for positiva, mude esse hábito imediatamente. Do contrário, você vai ter sérios problemas. Quando o alimento é oferecido em excesso, o peixe não vai conseguir comer tudo. E aí os restos vão ficar depositados no fundo. E esses restos entram em decomposição. Aí vão liberar amônia e a consequência é a intoxicação por substância química. Outro ponto preocupante é a presença de outros peixes em um mesmo local. Olha, algumas raças não toleram a presença de outro animal. Ou em alguns casos de peixes do mesmo sexo, como é o caso de um beta macho, a guerra pode estar instalada e comportamentos agressivos podem machucar ou até matar o seu oponente, viu? Cuidado! Momento Pet com a apresentação aqui do André Aguiar. Gente, essas foram as nossas dicas de hoje. Mas continue ligado aqui em nossa programação, porque a qualquer momento tem mais dicas para vocês. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o Momento Pet latindo, miando no domingo. O importante é seu pet sorrindo. Você ouviu Momento Pet. Oferecimento Terra Azul. Faz parte da natureza, faz parte da sua família. Fecha mês Terra Azul, dias 30 e 31 de março. 2 dias inteiros com ofertas imperdíveis para você aproveitar. Produtos selecionados com desconto de até 15% nas lojas e no site. Para encher o seu carrinho, corra para aproveitar. Fecha mês Terra Azul. No ar, Nova Esporte Clube. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo esportivo no Maranhão, no Brasil e no mundo em um minuto. Nova Esporte Clube. Um bom dia para você ligado aqui na Nova FM, manhã de quinta-feira. Vamos falar de esporte? As meninas do Sampaio Basquete entram em quadra hoje para sua quarta partida na temporada na Liga de Basquete Feminino. Sampaio e SESI se enfrentam hoje, 19h30 aqui em São Luís, no ginásio Costa Rodrigues. Vamos lá. Torcida tricolor convocada para esse jogão de basquete hoje à noite. Nova Esporte Clube. De volta a qualquer momento com mais notícias do esporte no seu rádio. Fique ligado. Oferecimento PagBet. Acertou?

Nossa família voltou para ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Serão R$600 por família, mais R$150 para cada criança de 0 a 6 anos e mais R$50 para cada criança entre 7 e 18 anos e gestantes. Acesse mds.gov.br e saiba mais. Novo Bolsa Família, de volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa é a Nova FM 93.1, a rádio que já nasceu poderosa. ZYX 219, canal 226, uma emissora do Grupo Nova, transmitindo para todo o planeta diretamente do coração de São Luís, Maranhão, Brasil. Este é o som que mudou a história do rádio no Maranhão. Tem novidade aqui na Nova. Música de Zé Vaqueiro e Alanzinho Coreano. É o Apostador. E o Zé Vaqueiro, o original. Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos. É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro. Tô aqui tomando uma na mesa de plástico. E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco. Por ela, eu virei um apostador, só pra ganhar o seu amor. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, ô Rosa, ô Rosa, foge comigo. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. Acertei produções por ela. Eu virei um apostador. Seu amor, ô Rosa, ô Rosa, foge comigo. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, ô Rosa, ô Rosa, foge comigo. Se hoje eu ganhar nesse site de aposta, ô Rosa, ô foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site. Foge, foge. Ô Rosa, ô Rosa, foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. Lelezinho original. É outra energia no ar. Happy Day. É aqui na Nova FM. Nova. Melhor um figado maltratado que um coração quebrado por quem não me merecia. E o meu ainda tá na garantia. Consciente que entre a gente já não existe mais nada, mas te peço, deixa essa volta por cima adiada. Não assume ainda outro cara, só até eu me acostumar. E sua boca nunca mais vai me beijar. Eu sei que a gente terminou, mas só te peço um pouco de paciência. Espero 6 meses pra me superar. Esse é meu prazo de carência. Eu sei que a gente paciência, espero 6 meses pra me superar. Esse é meu prazo de carência. É calcinha preta. Consciente que entre a gente já não existe mais nada, mas te peço, deixa essa volta por cima. Outro cara, sou até um

assassinada. Gente, será que isso é verdade? Pois é, ela contou que o próprio assassino decidiu declinar da oferta num primeiro momento e pediu para que ela pensasse um pouquinho melhor. O cara pensou também, eu vou matar uma das mulheres mais bonitas do mundo, né? Uma mulher talentosa, eu, hein? E após semanas, Angelina então decidiu que queria continuar a viver. Foi só uma crise existencial. A história tem um tom dramático pelo momento emocional que ela vivia, mas traz também junto um exemplo de quanto a atriz é capaz de atos esquisitos, né? Que loucura. Contratou, olha, eu quero que você mate uma pessoa e tal. Sim, mas tá aqui a grana, é muita grana. Mas quem é essa pessoa? Mas eu quero que você mate essa pessoa mesmo. Quem é? Sou eu. Que loucura. 11:28 agora, Happy Day. Você está ouvindo Happy Day. Oferecimento, Lojas Talentos, Show de Bebê Coab, Ligue Tax, Mahogany, Good Food by Tati, Açaí Sunset e Cine System. Prepare-se. O melhor show na Matuto está de volta. É neste sábado, dia 1º. É Mara. Vai ser um novo espetáculo. É Mara e elas. Yara Costa, Fernanda Furtado e o novo estouro do Brasil, Janaína Alves. Ingressos à venda na bilheteria digital, Rei da Carne de Sol e no local. Neste sábado, São Luís vai sacudir com o melhor show do Brasil. É Mara e elas. Matuto, essa casa é show. Realização Midas Produções. A Autoparve está com uma super queima de estoque. Ofertas imperdíveis para você comprar seu seminovo. Todo estoque abaixo da Fipe. Super bônus na avaliação do seu usado. Veículos revisados com garantia de 1 ano. E o melhor de tudo, parcelas que cabem no seu bolso. Corre para a Autoparve e escolha o modelo que se adapta melhor ao seu dia a dia. Avenida dos Holandeses, Daniel de Latouche, IBR 135. Fone 4020-7755. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Conheça uma nova forma de investir no seu futuro e garantir uma renda extra com a PagBet. Aqui você tem as melhores cotações, jogos ao vivo, e-sports e Aviator. E sabe o que é melhor? Se o seu palpite for certeiro, o Pix cai na hora. Vem mudar de vida com a PagBet. Acertou? Tá pago. A Voz do Brasil, de segunda a sexta aqui na Nova, a partir das 20 horas. Toda mulher gosta de se sentir bela, empoderada e sempre na moda. E nós que fazemos a loja Miss Mania, estamos sempre em sintonia com este universo feminino durante todos os dias e estações do ano. Tudo para que você se sinta completa e realizada com looks incríveis da cabeça aos pés. Os lançamentos, as novas tendências e as grifes mais poderosas você encontra aqui. Loja Miss Mania, na Galeria Fiore, Avenida dos Holandeses, número 2, Loja 3, Calhau. Siga o nosso Instagram, @missmania_SLZ. E aí, pessoal? Tô aqui na Max com toda a equipe para essa super operação. Todo mundo aqui tá preparado para te atender com essa super oferta. Se você ligar agora mesmo, vai pagar apenas R$99,90 por um plano de 400 mega de internet. Vou repetir, só R$99,90 por 400 mega. Ligue 98-3199-7270 e assine agora. Operação Casa Conectada Max. Pra família toda, fica on. Visótica, 4 lojas, 2 na Rua Grande e 2 no Maiobão. Informa a hora certa. 11:31. Informou Visótica. Há 30 anos fazendo o melhor pra você. Últimos dias do Fast Jeans Degraus. Para aqueles que são apaixonados por jeans e sua versatilidade, a Degraus tem uma linda coleção com jeans a partir de R$49,99. É isso mesmo, você não ouviu errado. Jeans a partir de R$49,99. Shorts, calças, saias e muito mais no maior festival de jeans da cidade. Afinal, o jeans é a peça que combina com todos os looks. E sabe o que é melhor nisso tudo? Jeans com preço justo, barato de verdade. Fest Jeans Degraus, 3 lojas na Rua Grande, 2 lojas no João Paulo, 1 loja no Maiobão e em todos os shoppings da cidade. De São Luís, para todo o planeta, Nova FM. Let's bora! Brasileiro, hein? Brasileiro tem que ser estudado. Let's bora! Israel e Rodolfo, Mari Fernandes. Terminou, espalhou pra todo mundo. Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder e que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas com outra vez. Jogando na sua cara que eu te superei, doeu, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. Eu vi de longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. Sua noite acabou, passa vergonha ao vivo é pouco pra falador. Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morde. Israel e Rodolfo, Mari Fernandes. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas com outra vez. Jogando na sua cara que eu te superei, doeu, eu sei. Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar. De longe sua volta por cima, indo água abaixo, assistindo a mim. Pra cima! Porque quando você me viu, sua noite acabou. Passar vergonha ao vivo é pouco pra falador. É pouquinho, viu, Mari? Porque quando você me viu, seu brilho sumiu. E pra minha sorte, cão que late não morre. Conheço um que late muito que morde também. Seu brilho sumiu! Happy Day! Bom dia, Nova FM! Bom dia, Luiz! Aqui, Luiz Carlos, motorista de aplicativo. Obrigada pela aqui, carona, meu preto. Boa da cidade. Dando carona pra vocês aqui de boa, ouvindo muito essa linda obrigada. Programação. Muito obrigada. Bacana. Em 800 metros, presta atenção. Ó, preste atenção, a 200 metros. Obrigada, Luiz. Rosa. Rosa. Eita, bom coisa dia, boa. Happy Day, cantou apaixonado. Passando pra desejar pra você uma ótima quinta-feira. Raimundo do bairro de Fátima. Agradecer toda a sua equipe da Nova FM. Obrigada, querido. Deus abençoe você e a esse programa maravilhoso, líder da audiência. E respondendo ao quiz de hoje, a resposta é pagã. É isso aí, menina. Mais uma vez, um forte abraço para você. Obrigada, Raimundo. Vamos levar aí nas promoções. Pronto, já está. Vamos levar o ingresso hoje. Abraço, minha linda. Beijão. Abraço, meu amigo. Gente, eu tenho tanto amor pelos meus ouvintes que eu fico emocionada, de verdade. Bom dia, Nova. Bom dia, Gleison. Happy Day. Gleison Martins da Coab. Eita. Tô aqui só curtindo aqui hoje a Happy Day. Curtindo música boa, hein? Do Luan. Do Luan. Podia deixar o meu recado. Obrigada, meu preto. Valeu, Nova. Tamo junto. Opa! Bom dia, Silvana, bom dia! Aqui é o Daniel, motorista de aplicativo. Oi, Daniel. Me bota até, pelo amor de Deus, na promoção da Mara Pavanelli aí, rapaz. Eu sou motorista de aplicativo. Tá, pronto. Tá miado esse mês, essa semana aqui. Eu tô com R$20 certinho pra mim ir com o show de Pavanelli. Mas eu não acredito vou nisso, tomar Daniel. Tomar duas cervejas lá de fora e uma lá dentro. Compra uma água de coco pra mim me também. Na promoção, mulher. Pelo amor de Deus. Um abraço. Daniel, acho que tá com R$20. Rapaz, vou ver quanto que eu tenho aqui. Ih, rapaz. Olha aqui, Daniel. R$1,75. Tá bom pra você. Valeu, querido. Meus ouvintes são demais. Opa! Mariana da Alemanha. Mariana da Alemanha, grande beijo, lindona. Obrigada pelo carinho da audiência. Nova FM é a mais potente, tocando só as boas no seu rádio. Happy Day. Senhoras e senhores, venho avisar que eu vou falar de amor. Mas eu não vou falar de vinho e nem de flor. Humildemente eu vou falar da dor que arde no meu peito. O dia era 15 de maio, show lotado, qual a chance de eu me apaixonar? Mas você não tá nem aí pra probabilidades. Sempre consegue o que quer, tem sua habilidade. E agora que o meu coração é sua casa, você diz pra mim assim do nada que é melhor a gente parar. Complicada, final de semana tudo na estrada. Papo reto é que se melhorar estraga. Constante subida, a vida é uma escada. Lembro da gente quando eu tô no chuveiro. E hoje ainda tá pelo meu cobertor. Fazendo falta, fazendo dinheiro. Tentando aprender a lidar com a dor. Faz um FaceTime, liga pra eu ver. Tudo que eu preciso no meu orgão. De tudo pra nós não se envolver. Tá na chuva pra se molhar. Seria melhor nem me envolver e fingir que é coisa de momento. Era bem melhor só beijar você sem acelerar o sentimento. Era mais fácil, tão fácil, fingir que a gente nunca aconteceu. Você não ama ninguém, porque tá me escutando agora. Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Eu te amo e nem te conto. Não, não posso ser.

com a cantora Mara Pavanelli, Janaína Alves, Yara Costa e Fernanda Furtado, na Matuto Show, neste sábado, dia 1º de abril. É Mara e elas, é Mara e elas, Mara Pavanelli. E leva aqui entradas para o Valparaíso Adventure Parque Maria Domingas Costa do Castro Duarte, Estiva. Vou pegar aqui o telefone aqui da nossa querida Domingas, a nossa querida Maria Domingas, telefone final 3440. Parabéns! Passar aqui na Nova, em horário comercial de segunda a sexta, com documentos para retirar a premiação. E o Daniel Barroso não precisa passar aqui nome na lista, tá bom? Vale acompanhante também. Nome na lista, no horário do show, chega lá e aproveita. 11h52, tá na hora de dizer tchau, um beijo no seu coração, muito obrigada por todo esse carinho. Você vai ficar na companhia agora de Odaí Júnior e ela, Valesca Furtado. Caldeirão da Nova, nossa tarde é muito quente. Beijinho, gente, até amanhã, se Deus quiser. Vamos fechando aqui ao som de Vitor Fernandes. Saudade e solidão. Eu gosto mais de saudade. Negócio de solidão eu não gosto, não. Tchau. Percebeu que eu...

Happy Day com Silvana Lobato. De segunda a sexta, de 9 ao meio-dia. E no sábado, a partir das 10 da manhã. Na hora da fome, a qualidade é indispensável para deixar tudo ainda mais saboroso. E há 26 anos, a Petiscaldos vem oferecendo o melhor, com um cardápio variado de dar água na boca. Temos do prato principal a lanches rápidos, aquele delicioso churrasquinho, massas e pizzas de dar água na boca. E o nosso famoso caldo, com um sabor inigualável para renovar as suas energias. Petiscaldos, atenção. Atendimento presencial ou entregamos em toda a Grande Ilha. Peça agora mesmo no iFood ou pelos telefones 983553865 e 991161021. Estamos no Coatrac, Coajap e Ponta da Areia. Siga no Instagram, @petiscaldosoficial. Essa é a Nova FM 93.1, a rádio que já nasceu poderosa. ZYX 219, canal 226, uma emissora do Grupo Nova, transmitindo para todo o planeta, diretamente do coração de São Luís, Maranhão, Brasil. Caldeirão da Nova, oferecimento AJ Auto Center, alinhamento, balanceamento, freios, injeção eletrônica, suspensão e revisão geral preventiva, na Avenida Kennedy, em frente à Igreja Paz e Vida, telefone 98-700-8978. Como está o arroz, o feijão e a carne? Ups. Não tá pronto ainda? Cuidado pra não queimar a comida, porque ela está chegando. Valesca. E ele também está pronto. Odair Júnior. Ah, esse mesmo aí. E Valesca Furtado. No Caldeirão da Nova FM. Só fuleiragem no rádio. Caldeirão. É fuleiragem monstra. E aí, tá servido? Agora sim eu tô servido. Muito obrigado, vinheta de chamada, abertura. Vamos nessa, 12:05. Eu sou o Odair. A partir de agora estou com você aqui ao vivo. Rádio faz ao vivo, né? E ao vivo é muito bom. Que coisa boa. Muitíssimo obrigado você que tá almoçando, senhoras e senhores. Você que tá no volante, você que tava ouvindo aí a Silvana e tá dando continuidade aqui então a essa grande audiência. Vamos que vamos. Valesca, tudo bem por aí, Valesca? Boa tarde, Odair, boa tarde, público. Já estamos por aqui na Nova FM, que delícia. Hoje tem muita premiação, hoje tem muitos quadros da nossa rádio, hoje tem muita fofoca também. Vou falar de Neymar, de Deolane, de um monte de gente famosa e tem aquelas premiações que vocês adoram participar. Tem par de ingressos para o Valparaíso Adventure Park, também tem a nossa lista VIP da rádio, é Mara e Elas. Hoje o show babado que a gente tá sorteando aqui pra vocês, dois nomes na lista VIP pra curtir: Mara Pavanelli, Janaína Alves, Yara Costa e Fernanda Furtado. Que maravilha, gente. Então, pontapé inicial do nosso programão. Vou dar o start aqui, ó. Vamos lá, Ana Castelli, 12:06. Boa tarde pra você. Quinta-feira, dia 30 hoje, hein? Parabéns, aniversariantes. O dia tá lindo, o sol tá brilhando. Vamos que vamos, sorrindo. Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto, vem a pergunta: será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser. Só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira. Nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Que